Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, este é mais um Periscatso. Periscatso que é transmitido todas as segundas e sextas-feiras ao vivo aqui no Facebook. www.facebook.com/groups/periscatso. Agora tem endereço. É, agora tá mais fácil, aquele monte de número que eu soltei na última edição. Agora é muito fácil, você entra lá, www.facebook.com/groups, né? /periscatio. Pede para participar do grupo e pode participar ao vivo, faz perguntas, interage, leva patada e seguimos a vida. Felizes e contentes com o Verdão, que hoje comemora mais um aniversário da grande conquista do Paulistão de 93. Certamente o jogo mais importante da história recente do Palmeiras, nem tão recente mais, né? Nós estamos ficando velho. Acho que mais importante que esse, acho que só o 20 de setembro de 42 mesmo, que foi o primeiro jogo com o nome de Palmeiras, de Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas na história recente, é mais importante que a conquista da Libertadores, mais importante que qualquer outro título, foi o Paulista de 93, por tudo que significou. Uma partida épica, num estádio lotado, meio a meio, com mais de 100 mil pessoas, como deve ser um estádio de futebol. Não que a gente não goste de como é hoje, mas eram outros tempos. É o que havia de melhor para os tempos que há, né? Para aquela época. Acho que hoje esse tipo de acomodação já não comporta mais para as exigências do público de hoje. É, acho que a gente tem que saber conviver com a evolução. A gente não pode parar no tempo. Mas isso não impede a gente de lembrar dessa data e desse acontecimento com muito carinho. É, eu sempre falo que esse foi o jogo mais importante da minha vida, eu que tenho 46 anos, por tudo que antecedeu, não só na semana do jogo, mas por toda a fila, por todos os 16 anos e fumaça, que foi aquela fila maldita. É, eu tinha 22 anos de idade na época, para mim foi o primeiro título que eu vi do Palmeiras. Então você imagina passar toda a escola, ginásio, ensino médio, né, o colegial na época, faculdade, boa parte dela, e o Palmeiras só levando ferro. Isso está muito bem retratado no filme do Mauro Betting, que é o que eu sempre falo. Assistam o filme do Mauro, que é o Dia da Paixão Palmeirense, que ele explica exatamente por que aquela data foi tão grandiosa, né? O que o Palmeiras carregava nos ombros naquele jogo e o que significou aquela conquista, e aí do jeito que foi, um 4-0 em cima do Corinthians, uma noite fria, Dia dos Namorados. Acho que a maioria dos palmeirenses que eu conheço, ninguém tinha namorado na época, porque era tanta dedicação ao Palmeiras, era tanta. É, o Palmeiras demandava tanto da gente que não tinha nem tempo de arrumar namorada. É, e ó, isso é comum com todos os meus amigos da minha idade hoje. E a namorada que eu não tinha namorada, cara. Não, a namorada era o Palmeiras. E valeu a pena para todo mundo, tenho certeza disso. Foi, acho que, o dia mais intenso de toda a minha vida como palmeirense. E toda vez que passo o dia 12 de junho, tem essa nostalgia maravilhosa. A lembrança de ter vivido aquele momento no estádio. A lembrança de ter saído do estádio comemorando o título e perguntando, de sacanagem mesmo, para o amigo do lado: você já viu o seu time ser campeão? Porque era tudo, a gente só escutava isso. Hoje é Palmeiras não tem mundial, né? Os caras falam, Na época eles falavam assim: você já viu o seu time ser campeão? Não, então cala a boca. Então a gente escutava muito cala a boca de corintiano. Corintiano, de São Paulino, de todo mundo, cara. Até acho que só o torcedor da Portuguesa não sacaneava o Palmeiras. Então foi uma alegria muito grande. A câmera deu um pau aqui também. Acho que agora melhorou. Então, vai lá. Vai ficar assim mesmo. Última tentativa. Pronto. Então, pessoal, é uma alegria muito grande relembrar todas as vezes. Eu tive a alegria de entrevistar o Evair há 4 anos atrás. Vocês procurem aí nos Google da vida aí, Verdazzo, Evair. Então, vocês vão achar a entrevista que eu fiz com o Evair. É uma entrevista que não ficou datada, porque a gente só tratou daquela época, a gente não falou nada do ano em que foi feita a entrevista. Então, a entrevista está super legal. E se vocês quiserem conhecer, quem não conhece, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da história daquele campeonato, a gente falou bastante durante mais de 1 hora. Um papo meu com o Evair. Então, procurem aí, Verdazzo Evair, vocês vão achar o vídeo aí facinho. Tá certo? Então, parabéns a todos vocês. O Denis está falando que aguentou muito ouvir essa pergunta. Você já viu seu time ser campeão? E subir a rampa falando: você já viu seu time ser campeão? Já, caralho! Porra, era muito legal. Foi, puta, uma noite fantástica. Frio, né? Assim como hoje. Acho que estava mais frio que hoje, no sábado. Fomos tudo para a Avenida Paulista, uma novidade na época. Todo mundo ia para Paulista comemorar título, menos a gente foi lá meio sem jeito, não sabia nem direito como era comemorar um título. E depois veio um monte, né? Na sequência veio um monte. Veio brasileiro, paulista, Rio São Paulo, brasileiro de novo. Aí Mercosul, Copa do Brasil, Libertadores, mas veio tudo. Tudo tinha direito. Que bacana, que sensacional. É isso aí, parabéns para todo mundo. Vamos falar do que está acontecendo, né? Palmeiras se reencontrou com a vitória, uma boa partida contra o Fluminense no sábado no Allianz Parque. Primeira boa notícia foi a volta do Marcos Coste, que é o narrador do Palestra do Allianz Parque, voltando pelo menos com a escalação em grande estilo, né? Daquele jeito, empolgante. As crianças gostam muito, a gente gosta muito. Faltou a vibração no gol, né? A gente sentiu falta, todo mundo sentiu falta. Mas aos poucos eu acho que as coisas vão se acertando. Acho que um exagero da diretoria em proibir ele de fazer isso. Mas de toda forma, a gente fica feliz de que houve conversa, houve bom senso, houve boa vontade e atitude positiva dos dois lados para resolver essa questão. É isso que deixa a gente mais satisfeito. Ah, com a bola rolando, o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras fez uma boa partida. Jogou contra um Fluminense que estava muito desfalcado também, tinha muito moleque no time do Fluminense. Mas um time que veio para jogar para cima, veio para marcar gols, veio para tentar ganhar o jogo. Jogou como um time grande. E até facilitou um pouco as coisas para o Palmeiras, exatamente por isso. A gente sabe da dificuldade que o Palmeiras tem para enfrentar times que jogam mais fechados. Mas o Fluminense não se deu a esse luxo. O Fluminense veio para tentar ganhar o jogo. Respeitou o Palmeiras até certo ponto, mas veio para cima. Como tem que ser um time grande. Quem quer ser chamado de grande tem que fazer isso mesmo. E o Palmeiras aproveitou bem. O Palmeiras compreendeu finalmente que não dá para ficar levantando bola para o William, perdido ali, enfiado no meio de dois zagueiros, um cara que não tem nem 1,80 de altura. Como é que vai jogar plantado ali no meio dos zagueiros? Não consegue, não tem nem força física nem altura. Então o Palmeiras mudou a estratégia ofensiva, passou a triangular mais pelos flancos, buscando A penetração pelas laterais até a linha de fundo, para entrar na área com a bola dominada e rolar a bola para trás, para quem chega de trás batendo. Então, essa foi a estratégia para criar as finalizações e vieram várias. O Palmeiras chutou bastante a gol. Vocês podem procurar as estatísticas aí nos sites preferidos de vocês. E rapidamente saiu o primeiro gol numa jogada de Cuca-Bol. Zé Roberto bateu a lateral, lado esquerdo. O William, surpreendentemente, o William conseguiu dar uma casquinha e o Guerra pegou um voleio lindo. Pegou de primeira. Bola foi no meio do gol, é muito forte, né? Acho que dava para o goleiro ter pego, mas, enfim, sorte nossa que não pegou. E com o placar, na nossa frente ficou. A gente teve uns momentos de tranquilidade. O Palmeiras exerceu uma pressão muito maior em cima do Fluminense por 5, 6 ou 7 minutos. Só que aí veio uma falha individual grosseira do Jean. Então, esse menino Calazans, que ninguém esperava que fosse ser escalado, foi uma surpresa do Abel. Ele pegou uma bola em velocidade, o Jean estava inteiro na jogada. Só que naquelas de cercar, naquelas de tentar botar o corpo na frente e jogar ele para a linha de fundo e fazer ele fazer o break, não conseguiu. O moleque ganhou na velocidade e na força física e deixou o Jean para trás. Imperdoável o erro do Jean. Imperdoável. O moleque cruzou para trás, do mesmo jeito que o Palmeiras estava fazendo, curioso até, né? Essa era a estratégia do Palmeiras, o Fluminense usou ela direitinho, cruzou para trás, o ceifador chegou. Chegou batendo. Detalhe no gol do Fluminense. Ceifador meteu a mão aqui, mas ele não cortou. Por quê? Respeito ao Palmeiras. Muito respeito ao Palmeiras. Então, parabéns para o Henrique Ceifador. Obrigado ao Henrique Ceifador pelo respeito. Só quem não entendeu isso foi o Felipe Melo. Felipe Melo foi lá querer. Felipe Melar em cima dele, fiz tudo errado. Mas depois eles conversaram lá, devem ter se entendido. Sobrou um cartão para cada um, né? Inclusive o Felipe Melo, que se machucou, que se lesionou, vai ficar 6 jogos fora, vai voltar pendurado, tá? Seria até legal botar ele no jogo faltando 2 minutos, só para entrar e tomar um cartão, para zerar, né? Durante a lesão mesmo. Bota ele no banco, num jogo que já esteja resolvido aí, toma o terceiro e um abraço. Eu acho que seria uma atitude inteligente para ele não voltar pendurado. Até porque estamos com problemas na cabeça de área, mas já vamos chegar nesse assunto. Bom, 1-1 no placar, o Palmeiras continuou atacando. Continuou forçando, continuou mandando no jogo. O Fluminense, mesmo com a disposição de tentar envolver o Palmeiras, não conseguia. Meio campo estava firme, o cerco na criação do Fluminense estava muito bem feito. Então, o Fluminense até conseguia chegar até a nossa intermediária, mas não passava. Então, não levava muito perigo para o Fernando Praz. E o Palmeiras chegou no segundo gol, já aos 39, quando o Roger Guedes deu um estalo, porque ele não estava fazendo nada, estava nem pegando na bola. Não é que ele estava mal, ele não estava pegando na bola. De repente ele pegou na bola e fez uma jogadaça, né? Ele levou com uma finta só, ele levou o Reginaldo e o Léo Pelé, que agora não é mais Pelé, é só Léo. Levou os dois, foi para o fundo e cruzou para o Keno. Keno chegou chegando e guardou o segundo gol, que voltou a dar tranquilidade para o Palmeiras até o fim do primeiro tempo e durante quase todo o segundo tempo. Segundo tempo, o Abel avançou o Henrique. Pouquíssima gente percebeu isso, impressionante. Eu, ali na área de imprensa, várias rádios, web rádios, transmitindo o jogo por ali, ninguém mencionou que o Henrique jogou de volante o segundo tempo. Acho que não percebem, parece que eles não enxergam o jogo. Quem veio para a zaga foi o Wendel, que era um volante mais baixo. Por quê? Porque o Abel percebeu que não tinha jogo aéreo. por parte do Palmeiras. E se tivesse, o Wendel era capaz de marcar o William Bigode. Então não precisava ter um altão que tem uma saída de jogo muito melhor, um passe muito melhor, como o Henrique, guardar ele lá atrás, podia aproveitar ele na frente. Então foi isso que o Abel tentou fazer. Com isso, o Fluminense ficou com o meio de campo um pouco mais encorpado e passou a incomodar um pouco o Palmeiras. E aí entrou o sistema defensivo do Palmeiras. Bem postado, forte. Não deixou a zaga exposta. Não deixou o Zé Roberto exposto. O Tchê foi para a lateral direita já desde os 30 do primeiro tempo, depois que quando o Jean estava tomando um baile do tal de Calazans. Não foi só a jogada do gol, teve mais jogadas. Então, e quase no final do primeiro tempo, quase que o ceifador faz o segundo, né? Fernando Prass cresceu para cima dele. Já vamos falar do Fernando Prass também. Então a gente viu a defesa bem postada. O Cuca enxergou, deslocou quem tinha que deslocar, posicionou certinho. O Palmeiras não levou susto até os 46. Né? Controlou o jogo, atacou muito mais, teve muito mais chances de fazer o terceiro gol, não fez. E aí, aos 46, quase que um anãozinho, que é o Marcos Júnior, que é um moleque baixinho, apareceu livre, Fabiano ficou dormindo. Na verdade, o Fabiano tinha dois. Alguém veio em defesa do Fabiano. Ah, mas ele ficou no meio de dois, não foi culpa dele. Foi sim. Porque a bola veio num deles, então ele tinha que ter acompanhado. Se a bola fosse no outro, ele não ia pegar também. Quer dizer, o que adianta? Ele tem que escolher pelo menos um, pelo menos grudasse em um, para não falar que ficou dormindo. Ele ficou dormindo. E o Marcos Júnior chegou e cabeceou de frente para o Fernando Prass, da linha da pequena área, com força. E o Fernando Prass fez aquelas defesas de goleiro de handebol. Explodiu, né? Abriu a. Né? Defendeu. E aí, 2 minutos depois, o Palmeiras fez o terceiro gol. Um contra-ataque rápido ligado pelo Juninho, que foi também uma surpresa interessante. O Juninho tendo essa capacidade de enxergar o jogo e de fazer a saída. Além do Mina, a gente está ganhando aí outro zagueiro que sabe fazer isso, ou pelo menos que parece. Também está conhecendo o futebol dele, né? E aí meteu o Roger Guedes em velocidade. Quem que estava marcando o Roger Guedes, eu não sei se vocês repararam, era o Gustavo Scarpa, que não é zagueiro. Então, para vocês verem o desespero que estava o Fluminense vindo para cima, tentando o empate, quer dizer, dificultou até o último momento a vitória do Palmeiras. E aí, 3-1, que dá mais ou menos a ideia do que foi o jogo. O Palmeiras teve volume suficiente para ganhar por 2 gols, só que não estava conseguindo e quase tomou um empate. Tá? Mas aí seriam contingências de futebol. E aí que engraçado. Vamos falar do se, né? A gente sempre fala do se no positivo, né? Ah, mas se tivesse ganho, se o Palmeiras tivesse ganho. Vamos falar o contrário. E se o Palmeiras tivesse tomado o gol, que seria perfeitamente normal, dada a maneira que aconteceu aquela finalização, a gente já está numa situação ruim na tabela. Imagina, 2 pontos faz uma diferença, ainda mais no começo do campeonato. Ia estar uma pressão absurda em cima do Cuca. Sim, que já estava antes do jogo. Então agora ia estar mais ainda. Ia estar uma pressão absurda em cima do Fernando Prass. Mesmo ele tendo pego a bola do Henrique no final do primeiro tempo. Então iam começar a falar dos gols que ele tomou antes. O pessoal que errou o pênalti, então, né? O Jean. Putz, nem fala esses daí, né? O Jean está sob pressão até hoje. O Jean realmente foi um dos poucos que saiu chamuscado dessa vitória. Ele e o Zé Roberto, na minha opinião. Mas, pelo menos com a vitória, que é o que interessa, o Palmeiras conseguiu sair do estádio. Então, foi muito importante a vitória. Mais do que manter o processo de evolução que estava acontecendo. O Cuca interrompeu essa evolução. Para assim, nós vamos ganhar esse jogo de qualquer jeito, vai ser assim. Essa vai ser a tática. Se o Cuca continuar com essa tática aí de tentar triangulaçãozinha pelo lado e só acabou, em 3 jogos não ganha mais de ninguém. Todo mundo vai ver, falar, é assim que esse cara está jogando, é muito fácil de marcar. Ele surpreendeu, porque ele não vinha fazendo isso, Ele surpreendeu o Abel. Então ele ganhou o jogo. Então isso mostrou o quê? Mostrou criatividade do Cuca, mostrou coragem do Cuca. E é isso que a gente vai precisar no mata-mata, que falta 2, 3 semanas para a Copa do Brasil, depois, uma semana depois, já primeiro da Libertadores. Ele vai ter que ter essa criatividade, vai ter que ter essa inventividade, porque o time não vai estar pronto. O time ainda está em evolução, não vai estar 100% quando chegar esses confrontos e precisa ganhar. Então, é muito bom saber que o time tem capacidade de reagir, que o time tem capacidade de tática, de se reinventar e de achar caminhos, mesmo com um monte de desfalques. Mais uma vez sem o Borja, mais uma vez sem o Mina. A partir do próximo jogo, sem o Felipe Melo também, que se lesionou, sem o Dudu. Então, olha o naipe dos jogadores que a gente está sem poder usar, né? Mesmo assim, ganhamos de 3 a 1. Então, saímos do estádio muito satisfeitos e voltou a esperança da torcida, voltou a confiança no time. A gente vê mesmo com toda aquela, né? Nhenhenhen, não ganha, não sei o quê, 34 mil. 34, 33, 34. É a torcida impressionante, né? Vamos lá, senhores. Vamos ver o que vocês estão comentando aqui. O Rafael Wertling está perguntando se eu não acho que o Mina jogar improvisado de volante é uma boa opção para o Felipe Melo. E vários jogos da Colômbia com ele jogando assim. Viu? É mesmo, né? Eu não vi. Não sei. Isso pode ser uma boa, mas acho eu tô cabreiro com o Edu Dracena. Acho que entre usar o Edu Dracena atrás e usar Tchê e Thiago Santos, eu tô de boa com Tchê e Thiago Santos. Se precisar dar uma improvisada aí, talvez. Precisa tirar um deles, tipo, Thiago Santos tá pendurado. Vai levar o terceiro amarelo. E aí? Aí você pode até pensar em colocar o Mina, como você sugeriu, em vez de colocar o Jean. E aí sim você faz uma zaga com o Edu Dracena e Juninho. Também parece que está ficando pronto, né? Vamos ver como é que ele entra. Ainda não teve a chance de entrar em campo. É uma boa hipótese. Pode ser. O Tadeu tá aí falando de 93, tá chorando. Isso mesmo. Dar patada em quem criticava o Fernando Prass. Minha vontade é esfregar a cara desse pessoal na parede de chapisco. O Michel tem razão, cara. Mas é difícil, né? A gente pensa que a torcida já aprendeu, a gente pensa que os caras, né, ligaram, ó, antenas, né? Pô, Fernando Prass, esse cara já fez pela gente, né? E falhou, teve aí uma sequência de falha. Porra, estão querendo derrubar o cara, pô, já é isso, não sei o quê. É corneta, cara, tá cheio do Palmeiras, é corneta. Agora, se lembram, tá gravado, é só buscar aí. Teve essa pergunta na semana passada pra mim. Pô, tá na hora de pôr o Jailson? Eu falei, não, eu confio no Fernando Prass. Tá aí a resposta. Tá? Assim como se ele tivesse falhado de novo, estaria falando aqui, ó, não confio mais no Fernando Prass. Mas, não, depende da falha, né? Depende de como. Cada falha é uma falha. Se ele tivesse tido uma sequência de falhas diferente do que aconteceu, de repente eu já poderia estar pedindo a cabeça dele também. Mas do jeito que foi, eu mantive a confiança nele e a minha confiança, como a de todo mundo que ficou desse lado, e que mandou apoio para ele via rede social. Ele vê tudo, gente. Ele tá ligado, né? Ainda mais ele, que é um cara que está sempre presente em rede social, na internet. Pode ter certeza que vocês ajudaram, viu? Dele. E vocês são de parabéns. E quem ficou criticando, é isso aí que você falou mesmo. Tem que esfregar a cara na parede de chapisco mesmo. Mala. O Arthur também está falando a mesma coisa. Piazon tá contando história de 93. É isso aí, cara. Isso aí, 93 foi demais mesmo. O Kleber está perguntando se eu sei se há alguma política de desconto para associar ao Palmeiras. Sim, existe. Desde que você conheça pessoalmente algum conselheiro. Tá? Se você conhece algum conselheiro, te dizer como é. Isso é comum em qualquer clube, tá? Os conselheiros, os sócios mais influentes têm essa prerrogativa de facilitar a entrada de novos sócios, porque trata-se de uma indicação, né? E tal, é normal. O Jean está dizendo que gostou da evolução do time e do renascimento do Guedes e do Prass. Agora falta solucionar os problemas nas laterais. Foi exatamente o que eu escrevi hoje no post da tarde, tá? Saiu no fim da manhã, tá? Espero que vocês tenham lido. Zé e Jean estão muito aquém das nossas necessidades. Estão muito aquém mesmo. O Jean, eu acredito, em fase ruim. Ele é um ótimo jogador. A gente sabe o que ele é capaz de fazer. Acho que ele está com síndrome de Lucas, né? Que fez um ótimo 15 e um péssimo 16. O 16 está fazendo um 17 bem sofrido. Vamos ver se ele reverte isso daí. O Felipe Melo ficará 10 jogos no Brasileiro, pelo que li, total 6 semanas. Essa é a previsão. Essa realmente é a previsão. Cuca, né? Porque ele já não vai poder contar com o cara para Libertadores. Então agora ele vai treinar o time que vai jogar Libertadores mesmo, de qualquer jeito. Agora sem Felipe Melo. E o Felipe Melo, quando ele ficar à disposição, ele vai ter que ficar assistindo todos os jogos na televisão, bonitinho, ou do estádio, do camarote. O que ele tem que fazer? Quer dizer, vai ser mais uma chance de aprendizado para o Felipe Melo, para ele não ser colocado de lado quando ele tiver 100% para jogar. Guerra, cara. Ó, o delay. Tá meio atrasado, mas tá falando certo, né? Tá atrasada, né? Entendeu? Delay. Tá dizendo que o Guerra tá cada vez mais à vontade e adaptado ao nosso futebol. Ótima partida do brasileiro, sem dúvida. Guerra é exatamente o que você falou. Cada vez mais adaptado, cada vez mais à vontade no time, cidade, no país. E solto, né? Tomando pancada. Mostrou que também não é um cara de vidro, não é um cara que se quebra à toa, tá levando pancada, leva pancada, cai, levanta, segue o jogo. Um cara importante. Certamente o Rafael Veiga e o Johan tem que observar bastante o que está fazendo o Guerra para tentar copiar, para quando forem necessários, né, se fazerem o mais próximo possível. Talento eles têm também, os dois. Guerra ali, se eles prestarem bem atenção no que tem que ser feito. O Jorge Santos, Jorge Alex Santos, está falando que foi a primeira vez dele no Allianz Parque. Isso sempre é legal de ver, gente. Primeira vez de cada um no é especial. Está aqui dizendo que está maravilha, com vitória ainda melhor ainda. Isso aí. O Isaac está falando que a escalação no segundo tempo, ou seja, sem o Jean, com o Tchetché na lateral e o Felipe na proteção, seja ideal nesse momento. Já não é mais porque o Felipe Melo está fora, bicho. A não ser que você esteja falando depois que o Felipe Melo saiu. Depois que o Felipe Melo saiu, o Fabiano entrou na lateral e o Tietchan voltou para o meio. Thiago Santos e Tietchan e o Fabiano na lateral. Se é isso que você está falando, então. Ah, não, você está falando que é Tietchan e dois volantes. Quais seriam os dois volantes? Só tem o Thiago Santos, cara. Carioca está fora. Felipe Melo está fora. Quem seria o outro volante? Que é exatamente o que o Delay está perguntando atrasado aqui mais uma vez. Eu não resisto, né? É hora do Zé parar, ou melhor, mandar mudar ele de posição. Isso seja cruel, cara. O cara já falou que vai parar no fim do ano. Você quer parar o cara agora? Fala assim, não, Zé, rescinde o seu contrato. Você não tá mais jogando nada. Não quero mais te pagar salário. Pô, pelo amor de Deus, cara. Deixa o Zé no elenco. A experiência dele, a presença dele é importante. Eu acho que tá na hora dele ser sacado do time. Isso sem dúvida. Bastante ainda, não só presença, experiência, etc., mas em determinados jogos que podem se desenhar para a característica dele. Eu acho que ele, ter ele ali à disposição é importante. Então tem nada de aposentar o cara, não. Você não tem coração, cara. Tá louco. O Júlio tá falando que o prazo merece crítica, sim. Por que não? O que não pode é fazer injustiça contra ele, mas é disso que eu tô falando. Não sei se eu fui claro. O que revolta a gente é ver a gente mal agradecida. Social, sabe? Pedir Jailson, beleza. Aí é opinião. E o prazo de fato estava mal. Aí é a avaliação de cada um, de achar que ele estava mal a ponto de ter que sair, ou ele estava mal, mas vamos lá, né? Eu me coloquei nessa turma. Mas criticar, numa boa, criticar, ninguém que veste a camisa do Palmeiras está imune a críticas. Nem o Marcos estava, como é que o prazo não vai estar? Então, a questão não é, não pode criticar. Pode criticar, sim, e deve. Eu mesmo critiquei, claro, é minha obrigação. Mas o que não pode é faltar com respeito com o cara, entrar na rede social do cara e ficar xingando. Isso é ridículo, cara. Eu acho que quando o Michel falou que tem que esfregar a cara desses caras no chapisco, são desses caras. Não a de quem simplesmente optou por Jailson, achou que era melhor o momento do Jailson. E falou que não era exatamente o caso. É exatamente o que o Jean está falando, o que o Jean Lima está falando. O Thiago está falando que o Veiga vai arriscar de soltar em campo. No Curitiba jogava bem. Também tem essa impressão. Tá pesando. E o Alione. Ah, você fez uma gracinha para me fuder aqui, né? Ali onde? Maldito, maldito dromedário que é você. Seu lazarento, ali onde? Ah, tudo bem, vamos ver o que você falou dele aqui. Alione, tá no Bahia, hein? Já igualou o número de assistências que fez por aqui. Como pesa a nossa camisa. Isso conta. Tem gente que chega e, né? Parece que não tem nada, mas tem gente que sente pra caramba o peso. Varia de jogador para jogador, a camisa é pesada mesmo. Mas varia de jogador para jogador. Sentiu bastante, o Rafael Veiga parece que está sentindo, o Johan também. Normal, normal. Tá? Alguns se acostumam com o peso e alguns não se acostumam nunca. Esses vão ser jogadores de time pequeno. Agora, a gente tem que dar aqui. Foram investimentos importantes. Quando saírem do Palmeiras, precisam, no mínimo, dar o mesmo retorno no investimento. Tem uns que parece que já não vão dar, tipo o Eric. O Eric foi uma bala. O Eric foi a contratação mais importante da janela de janeiro do ano passado. Foi o cara mais caro. Foi o Borja daquela época. E o Eric, né? Jamais se firmou. Realmente está sendo só uma opção obscura do elenco. Uma pena, mas você não acerta em todos, não tem jeito. Vira diretor do futebol do Palmeiras, acerta todos aí que eu quero ver. Não acerta mesmo. Ah, o Juan está falando aqui que o Cuca falou dos goleiros foi do caralho. Disse que se colocasse o Jailson e ele falhasse, perderíamos os dois goleiros. Muito tato do nosso treinador. Não é à toa que é o treinador mais experiente dentre os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais experiente no sentido de é o que treinou mais times grandes, Se contar, tem 12 times grandes. O Cuca já treinou 9 dos 12. Já tiveram na mão do Cuca. Acho que ele só não treinou o Gambá. Acho que só não treinou o Gambá. O Vasco. E. Só o Gambá é o Vasco? Não, tem mais um. Procurem aí que tem mais um. Então é muito experiente. O Abel acho que já treinou 8 ou 7. Embora esteja há mais tempo. Aliás, o Cuca até falou que fui jogador do Abel na década de 90. Foi mesmo. Mas em termos de rodagem, em termos de conhecer cada casa do futebol brasileiro, o Cuca não tem igual o Cuca. Hoje no futebol brasileiro, conheço todos. Como eu disse, 9 dos 12. Então, é um cara que tem uma experiência muito grande. O Renan está mencionando o Mina, é um cara que não sente peso na camisa. Não sente. Né? Varia de um para outro. Compensação, o Borges, hein? Está sentindo e está sentindo muito. Certamente a camisa mais pesada que ele já vestiu na vida, está sentindo bastante. Além de a idade dele, que é diferente. Engraçado ali na imprensa, uns caras falando assim, devia ter pesquisado a personalidade do cara antes de investir tanto dinheiro. Onde já se viu investir tanto dinheiro sem conhecer a personalidade do jogador? Ah, vai cagar. ESPN, né? Obviamente na ESPN. É um absurdo, cara. A predisposição que esses caras têm de avacalhar com o Palmeiras. Então, assim, o que eu sinto da imprensa hoje é um inconformismo com o poder econômico do Palmeiras. Tipo, esse Palmeiras vai se contratar de novo, assim não dá para brincar. Né? Parece criança mimada falando que agora não dá para brincar. Ah, chega, né? Esses caras não dá. E agora estão numa dessa de ética. Ah, o Palmeiras. Então estão assim, pintando o Palmeiras como vilão do futebol brasileiro. Tá? Então a gente vê, no passado recente, o Corinthians ganhando o título na mão grande da caruda, que foi o de 2005. Uma coisa nojenta que eu já vi no futebol. Ninguém falou que o Corinthians era o vilão. Todo mundo passando pano. Não, a culpa da CBF, culpa do Edilson, culpa dos Veiga. O Corinthians não fez nada. Aquele pênalti em cima do Tinga, que ele não foi marcado, ainda expulsou o Tinga, que goleiro do Corinthians. Ninguém fala disso. Sabe? Não, culpa do juiz. E ninguém fala do Márcio Rezende de Freitas também, que já tinha feito outro roubo 10 anos antes, em 95, contra o Santos. O Botafogo ganhando um título roubadíssimo em cima em 95. Do Márcio Rezende de Freitas, no mesmo estádio, o Pacaembu. E ninguém fala do Márcio Rezende de Freitas como um dos maiores ladrões da história do futebol brasileiro. Ninguém fala do Luiz Sveita, ninguém fala do presidente do Corinthians, Alberto Alibi, ninguém fala do Kia, ninguém fala do Palmeiras. O que fala do Palmeiras hoje, compara com o que foi falado. Cara, não é que ninguém fala desses. Fala, foi falado. Mas, em comparação, né? O Palmeiras nem ganhou o título de 2017, ainda já estão falando, falando. Pessoal, assim, teve o Fernando. Se o Palmeiras contratar não sei quem, aí eu parei. Aí eu parei, aí eu vou perder a amizade com o Matos. Sabe? Os caras estão já pedindo parem de ser competentes, parem de sobrar no futebol brasileiro, que senão não vai dar graça. Senão vocês vão ganhar e a gente vai ficar puto. É isso, é basicamente é isso. Então é por isso que a gente pede. Apoiem a gente, parem de dar moral para esses caras. Apoiem a mim. A gente está fazendo um trabalho aí legal, cada vez mais legal, tentando se envolver cada vez mais. Agora a gente conseguiu o credenciamento no Allianz Parque, estou fazendo do pós-jogo direto de lá, 40 minutos depois do jogo. jogo do Fluminense, pós-jogo já estava no ar, fazendo pré-jogo aqui nesse canal mesmo, no facebook.com/grupos/periscasso, pré-jogo. Então vou fazer o pré-jogo aqui de casa, quando o jogo for fora de casa, e vou fazer o pré-jogo do estádio, quando o jogo for no Allianz Parque, para a torcida, né? Então, com dedicação. Não vem falar que o Verdazzo não é imparcial. Não sou mesmo. Verdazzo é palmeirense. Não é imparcialzaço. É Verdazzo. Então, é parcial em favor do Palmeiras. Sempre. E honesto. E sem usar o Palmeiras para ganhar audiência. O que dá audiência para a gente é vocês gostarem do nosso trabalho ou não. E para isso a gente precisa de apoio. Né, para cada vez mais, para quem sabe um dia poder fazer o dia a dia lá na academia de futebol também, não só durante os jogos, mas para isso eu preciso do apoio de vocês. Para isso eu preciso chegar a 1.000 padrinhos. Esse é o trato que eu tenho com a torcida do Palmeiras. Então, se vocês ajudarem a chegar a 1.000 padrinhos, hoje nós somos em 206, tá? 206, crescendo a cada dia. Quando chegar no 1.000, eu prometo. Vou fazer só Palmeiras para nossa torcida, tá? Então, se eu merecer esse apoio de vocês, quanto mais cedo isso acontecer, vai acontecer, não tenho dúvida. Mas quanto mais cedo isso acontecer, está na mão de vocês, né? Então é isso, senhores. Vou continuar aqui com as perguntas de vocês. Acredito que o Juninho não vai sentir o peso da camisa do Verdão e brevemente será titular ao lado do Mina. Concorda? Tendo a concordar. Essa é a impressão que passa. E, na verdade, ele vai brigar com o Luan. Para que joga ao lado direito. O Zé seria melhor entrar para jogar de segundo. Então, repetindo a pergunta do Diogo aqui, o Zé seria melhor entrar para jogar de segundo volante ou de lateral esquerdo? Ah, eu acho que nem um nem outro, eu acho que de meia. Acho que vai ter jogos que vai sobrar um espaço ali para ele explorar. E aí o Cuca tem que enxergar esses jogos. Para jogar de lateral esquerdo, acho que não mais. Acho que não, nenhum momento. Borja é só camisa ou esquema tático que está atrapalhando? Os dois. Mas eu acho que ele já poderia ter se adaptado melhor ao esquema se ele não tivesse sentido o peso da camisa. Então pesa um pouco das duas coisas, na minha opinião. O Júlio reclamando aqui. O Flamengo contrata. Toda semana ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Claro, um dos caras que mais corneta esse poderio do Palmeiras é flamenguista. Ele fica, né, assim, fazendo, falando mal do Palmeiras. Para quem está só ouvindo, eu fiz uma mímica aqui com a língua, então você já deve estar imaginando de quem eu estou falando. É lógico, o cara é flamenguista. Comente um pouco sobre o Richarlison. Tá bom. Não só sobre o Richarlison, mas sobre toda a situação, né? Sobre o jogador. Eu acredito ser um grande, grandíssimo reforço. É um cara que vai brigar de igual para igual com o Guerra. Ele tem mais mobilidade do que o Guerra, mas não tem tanto poder de finalização. Se parece muito mais com o Gabriel Jesus do que o Guerra. Então, é capaz até desse moleque botar o Borja no banco, tá? Ele não é melhor do que o Borja, mas ele é mais parecido com o Gabriel Jesus, então o estilo agrada mais ao Cuca. Então é capaz dele botar o Borja no banco. Aí entra esses valores que estão sendo falados aí. 40 milhões. Mais caro que o Borja. Então aí vai colocar no banco mesmo. Mais caro ainda. Você fala assim, pô, o Borja tem que jogar porque ele foi caro, então ele pode ser desvalorizado. É muito bom. Então, o Richarlison menos ainda, né? Se vier, vai vir por mais. Um absurdo. Eu não acho que o Richarlison é é melhor que o Borja, nem não justifica esse preço, esse valor. Só que parece que dinheiro não está sendo problema. Aí entra um problema político que nós estamos vendo. Na verdade, não é um problema exatamente. É uma solução. Dinheiro é sempre solução, né? Tá sobrando dinheiro? É dinheiro da Crefisa, tá? Porque o Palmeiras não tem dinheiro no caixa. 40 milhões para pegar no caixa, pá, não tem. É da Crefisa, é Crefisa com certeza. E aí vai ficar caracterizado, de uma vez por todas, a ingerência da Leila Pereira no futebol. O Palmeiras está recorrendo, está pedindo tudo para o patrocinador. Essa conta vai chegar uma hora. Chega. É um risco muito grande você ter um monte de jogador vinculado a um parceiro que é instável. A gente já viu muito dessa instabilidade no ano passado. Quer dizer, deu briguinha ali com o Paulo Nobre, pararam de pagar parcela mensal. Então, aquele dinheirinho contadinho que a gente tem, né, todo mês, eles pararam, não, não vou pagar. Não vou pagar. Enquanto eu não fizer o que eu quero, eu não pago. Mas tá no contrato, não. Foda-se que tá no contrato, eu não pago. Fizeram isso com o Palmeiras. E agora vem com um papo de amor, não, porque o meu Palmeiras. O meu Palmeiras é o caralho, né? Me desculpe, com todo respeito. Porra nenhuma. Então não vem com essa de amor, não, que quem ama o Palmeiras somos nós. Nós somos torcedores de verdade. Nós que estamos em arquibancada. 93, onde a senhora estava em 93? Duvido, duvido que estivesse no Morumbi. Duvido. Seu marido até podia estar, a senhora não estava. Então, eu acho muito perigoso. Acho até que ela está com mais poder momentaneamente sobre o futebol do que o Mustafá. E deu uma pancada no Mustafá em público. O Mustafá está deixando claro nos bastidores que não quer o Alexandre Matos, que acha que o Alexandre Matos é um desperdício de dinheiro, que acha que o Alexandre Matos é um investimento ou é uma despesa, na cabeça dele é despesa, que o Alexandre Matos é uma despesa desnecessária, que tem conselheiros no quadro do Palmeiras capazes de fazer a função do Matos, de tocar o departamento de futebol como se tocava na década de 70. Então ele acha que é um absurdo. E aí ele entra um pouco de preconceito, né? O Matos, que tem aquele jeito de falar dele de mineiro, então ele não tem sotaque de italiano, não tem sotaque de paulistano. Ele é todo bagunçado, né? O cabelo tudo zoado, a barba por fazer, a camisa toda amarrotada, aquele jeitão do Matos. E aí ele chega com a BMW, sei lá qual que é o carro dele, e isso incomoda a cabecinha pequenininha desses cartolas antigos do Palmeiras, do Mustafá e dos puxa-sacos dele. E então é por isso que querem derrubar o Matos, é por isso, é só por isso. E também para dar o futebol para alguém, né, para poder brincar, né, lógico. E aí ele mantém a base de poder, que é o que interessa para ele, poder. Para o Mustafa interessa o poder. A Leila, em entrevista ao canal Esporte Interativo, falou: olha, se o Matos sair, eu tiro o time de campo, porque eu não vou colocar meu dinheiro na mão de uma pessoa que eu não confio. E eu confio no Matos, no outro lá eu não confio, confio em ninguém, só confio no Matos. Então, isso foi uma pancada. Isso foi uma belíssima. Um jogo de ombro, né? Jogo de corpo. Ela deu uma ombrada no Mustafá. Mustafá, que é criador. Ela é a criatura. Ela só chegou onde chegou, guiada pelo Mustafá. Então, vamos ver os próximos capítulos. Mustafá é um cara que não aceita desaforo. É um cara que é vingativo. É um cara que já conseguiu o que queria da Leila, que era colocar 7, 8, 9, 10 conselheiros a mais da chapa dele na aba dela, que fez o efeito tiririca. Então, não sei se ele precisa mais dela. Precisa, ele até precisa, mas. É isso que a gente vai saber com o desenrolar das coisas. Se ele vai engolir o sapo, se o sapo vai engolir o sapo, ou se ele vai começar a tirar ela do caminho, como ele já fez com vários aliados que ousaram cruzar a linha que ele demarcou ali. E ela cruzou. Isso é fato. Então a Leila está desafiando o Mustafa. E no meio de tudo isso está o nosso presidente, Maurício Gagliotti, cada vez mais enfraquecido, cada vez mais colocado à parte dessa briga dos verdadeiros donos do poder, mas que, na medida do que pode fazer, ainda está tentando segurar a dignidade do Palmeiras enquanto instituição, tendo ele como presidente. Então, uma notícia boa que eu tive, vinda dele, ou vinda da diretoria, que vocês vão entender o que eu estou falando, parece que toda aquela movimentação na academia de futebol, na delegação, o contato com os jogadores, que passou a virar uma putaria, todo mundo, selfie com o jogador, contato com o jogador, parece que cortaram isso, estão cortando, estão recolocando as coisas no lugar como era no ano passado. Então parece que houve uma determinação para blindar mais o elenco. Então, todos esses jogos ruins aí que a gente estava vendo ultimamente é um pouco resultado disso. É vazamento de escalação. Se não perde jogo, não ganha jogo. Perde sim, ganha sim. Tá? Se você vai jogar com um adversário sabendo quem vai ser escalado, você tem uma vantagem. É lógico que tem. Falar que não ganha jogo, não entende nada de futebol quem fala isso. Lógico que ganha. Então parece que isso vai acabar. Isso aí foi uma informação que eu tive até de... Olha só, gente. Um padrinho do Verdazzo que veio fazer o tour. O tour que tinha direito ao Allianz Parque e agora ao Centro de Excelência. Como o elenco estava programado para ocupar o Centro de Excelência no dia da visita, essa visita foi cancelada e foi explicado para eles. Olha assim, não vai ter essa visita por causa disso, disso e disso. Era uma coisa que não estava prevista, foi uma mudança que aconteceu agora. E, lógico, os torcedores ficaram, por um lado, frustrados, mas, por outro lado, contentes de ver que foi feito um negócio para melhorar o Palmeiras, para melhorar o rendimento do time, para blindar o time. Então, assim, a gente tem todas as críticas ao Maurício, pela forma como ele está conduzindo, de forma geral, a política do clube, mas ele não está morto, não. Ele não é um bonequinho ali, uma marionetezinha, né? Ele tem ali o valor dele, ele é uma figura de respeito. Como eu disse no último Cris Cato, ele não é o B3, ele não é uma figura abjeta, como era o Tirone, como era o Friso. Ele é um cara que está jogando jogo político e está perdendo. Mas isso não quer dizer que ele é um banana. Ele está fazendo o que está ao alcance dele, o que ele mesmo está se permitindo fazer, diante do caminho que ele escolheu. Então ele é um cara que, pelo menos de minha parte, vai continuar merecendo respeito até que as coisas mudem, mas, por enquanto, ele continua merecendo o meu respeito. Embora eu discorde de muita coisa que ele tem escolhido, mas é direito dele, prerrogativa dele, a caneta está na mão dele. Isso a gente tem que respeitar. Ok, senhores? Deixa eu ver aqui. Tem gente elogiando o Arthur, que está jogando no Londrina. Eu admito que eu não vi, mas não gostei do que vi na base. O Arthur, na Copa São Paulo. Achei um menino muito verde ainda, no mau sentido da expressão. Mas, claro, tudo isso passa por um amadurecimento. Espero que ele esteja conseguindo isso no Londrina. Você viu a barrigada do Elia Júnior sobre o Diego Costa? Vi, claro que vi. Elia Júnior, nem vale a pena comentar. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Tem gente falando que o Maurício é o novo B1. Não é, Renan. Não é, Renan. Tá? Não é. É um cara que merece respeito. Tem dedo do Cuca nessa barração? Disse o Carlos Eduardo. Perguntou o Carlos Eduardo. Parece que tem, né? Tudo indica que tem. Faz todo sentido, porque o Cuca era o cara que estava aqui ano passado, acostumado com uma academia de futebol blindada. Ele saiu e entrou o Eduardo Batista. O Eduardo Batista tinha aquele problema de ser um cara novo ainda, sem estofo. Chegou aqui. Quando ele chegou com o novo presidente. O novo presidente falou assim: agora vai ser assim, assim, assim. O cara não vai falar, não, não, não vai ser assim. Acabei de chegar, mas quem manda nessa merda sou eu. Não ia fazer isso. Então, acho que até que isso facilitou esse processo inverso da blindagem que aconteceu no primeiro semestre. E agora, com a volta do Cuca, o Cuca chegou e falou: que merda é essa? O que está acontecendo aqui? E provavelmente partiu dele essa solicitação. O que podia ser muito bem negada pelo Mustafa e pela Leila. A Leila, aliás, que transformou a academia de futebol em um estúdio particular dela. Isso está errado. Isso está errado. Aliás, se parar de acontecer os showzinhos dela, o Big Brother dela ali na academia de futebol, aí a gente vai ficar contente. Porque aí também vai mostrar que o Mustafa reagiu. E sei lá onde é que vai parar isso daí dos dois, se eles vão voltar aos beijos, se eles vão começar realmente o um conflito entre eles, o tempo vai dizer. Mas que o Cuca tá retomando o controle do espaço dele, que é a academia de futebol, é o espaço do Cuca. Ele tem que mandar ali. E parece que está retomando, e a volta das vitórias não é coincidência, gente. Tá? Tem tudo a ver. O Delay está falando que gostou de uma entrevista do Maurício para o Benjamin. Parece ser um cara lúcido, bem diferente do Tirone e Companhia, mas é totalmente diferente. Você conhece a pessoa logo de cara quando você está falando com ela e olhando nos olhos dela, e ela olha nos teus olhos ou não. Então, o Tirone e o Friso não são caras que olham no teu olho. O Friso até olha, o Tirone não olha. O Maurício olha. Com altivez, com tranquilidade, com serenidade. Então é outro tipo de pessoa, tá? Nessa história com a Crefisa, tenho a impressão que criamos um monstro que vai nos engolir. Ainda não, mas está indo para esse caminho. Eu tenho essa mesma impressão, só que ainda está longe de chegar nesse ponto. A gente está nesse momento alertando. Cuidado, cuidado. É uma pessoa que está vinda de fora, só com dinheiro e mais nada. Não sabe nada de futebol, não sabe nada de Palmeiras, não sabe nada de política, de futebol, de bastidores, de CBF, não sabe de nada. Só sabe tirar selfie e fazer vídeo no Instagram. Então não sabe nada de futebol. Sabe de empresa, sabe de dinheiro, isso sabe. Mas de Palmeiras não sabe. E do jeito que está trilhando o caminho, é muito perigoso. Muito. Principalmente porque ela não tem apoio político sólido. Todo o apoio político dela vem do Mustafa. A hora que romper, é um castelo de cartas. Com perdão do trocadilho aí com a série política que a gente vê aí na televisão. Falando de House of Cards, claro. Ok, amigos. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Foi muito agradável, como sempre. Renovo o convite para que vocês se tornem padrinhos do Verdaço. Quem não fez ainda a adesão, acho que é chegada a hora, né? Entre no link www.padrim.com.br/Verdaço. Você decide quanto vale o show, quanto vale o meu trabalho, nosso trabalho, quanto vale o quanto tudo isso vale por mês para você. Quanto você gostaria de colaborar para que isso continue até quando eu morrer, cara. Isso aqui eu não vou parar de fazer nunca, porque é um prazer que eu tenho na vida. Só que preciso do apoio de vocês para continuar fazendo de forma independente. Então, pensa com carinho dá essa chance para mim que eu não vou decepcionar vocês. Como eu não venho fazendo, como eu não venho decepcionando já há 10 anos, eu espero. Essa resposta aí de 200 padrinhos em menos de um ano de campanha é definitiva, né? Eu vou chegar nesses 1.000, eu vou alcançar esse sonho, com a ajuda de vocês eu vou alcançar mais rápido. Então, pensem com carinho, assim como eu volto aqui toda segunda e toda sexta, eu queria que vocês estivessem junto com a gente nos grupos de WhatsApp, nos churrascos, em todos os eventos que a gente promove. Vai ser um prazer ter vocês do lado, tá bom? Grande abraço e até sexta-feira, próximo Periscatso. Um abraço a todos, tchau.